Chamado do Senhor. Glória a Deus. Está sempre aqui pro meu diante, sinto aqui. fazer. Há muito pra fazer. Não há mais tempo. Eu tenho um chamado. Declaro. Jamais. Eu tenho um chamado. Chamado, nós temos um chamado. Vamos confiar, vamos continuar confiando em Deus. Ele vai trazer tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos nessa batalha de divulgar, de disseminar o amor dele, o seu evangelho. Seja por onde você passar, não olhe para trás, olhe para o autor consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Declare comigo, eu não vou mais olhar para trás. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei. Thank you. onde derramou seu sangue. Mas ele venceu a morte. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Yeah. melhor meu caminhar. Com você eu quero viver com os membros de declare, somos todos um. Somos todos um. O só corpo do Senhor. Somos todos um. Unidos pelo seu amor. Somos todos um. O só corpo do Senhor. Somos todos um. Somos todos um. Somos todos um. O só corpo do Senhor. Somos todos um. Unidos pelo seu amor. Somos todos um. Um só. Somos todos unidos. Mais uma vez, só mais uma vez.